Abraça o mundo em amor. Falamos contigo diretamente, querido ser humano. E neste preciso dia, o teu planeta está a mudar de uma forma que não consegues conceber ainda. Porque a cada dia que passa, o teu nível espiritual, digamos assim, cresce para compreender cada vez mais partes do teu ser, e isto permite-nos chegar cada vez mais precisamente, de forma cada vez mais clara, até ti. E por isso mesmo iniciamos esta nossa conversa desta mesma forma, para que te mantenhas aberto, ser humano, meu querido, minha querida, às perspectivas que te iremos colocar à frente para que as possas analisar e ter em conta. Nós chegamos até ti, estendemo-nos desde o centro da nossa galáxia e no processo não existe qualquer perca de energia, nem da nossa parte, nem da vossa parte. E isto é algo que temos de desmistificar agora mesmo, pois algumas ideias erróneas permaneceram convosco até agora. No processo que tu conheces como canalização ou receber mensagens desde o outro lado do véu, o nosso lado do véu, tu insistes na ideia de que é necessário despender de algo, neste caso de alguma energia, para que uma suposta entidade, desde o outro lado do véu, possa comunicar através de ti e contigo. E não é este o caso, ser humano. É, na verdade, o oposto disto. Porque existe uma mistura de energia, existe uma mistura de potenciais naquilo que tu conheces como canalização. Trazer mensagens desde o outro lado do véu. E durante este processo, tu recebes energia, tu recebes informação e não a recebes perdendo energia. O mesmo acontece nas terapias energéticas. Muitos de vocês podem dizer que se sentem cansados depois de uma terapia energética. Podem dizer que esgotaram a vossa energia ao tentar ajudar a outra pessoa. Mas isto simplesmente não está correto. E muitos de vocês poderão revirar os olhos. mas esta é a mensagem que temos para vocês. Num sistema benevolente, como é o sistema de Deus, do qual vocês fazem parte do todo, não existe perca nem ganho de energia. Existe sim um outro processo de entrelaçamento, no fundo, de troca de sinais. Tens de estar consciente, ser humano, que sempre que tu te sentes mais cansado e que atribuis esse cansaço a uma troca energética, isso acontece como resultado da força das tuas crenças sobre a tua biologia. E por isso, é a altura de mudares de paradigma. Porque tu não és apenas aquilo que comes, que consomes. Tu não és apenas aquilo que te dizem seres. Mas és aquilo em que acreditas. Esta não é uma novidade para vocês. No entanto, nós apenas estamos a tocar na ponta do iceberg e vocês, seres humanos, apenas compreendem a ponta do iceberg do sistema que acabámos de falar. O sistema de crenças, e aqui não nos referimos a crenças religiosas, mas sim a crenças em geral, são um dos motores da vossa expansão de consciência. São uma das âncoras, na realidade, da vossa consciência neste mesmo plano. E na verdade tu podes vê-lo em qualquer lado do teu planeta. Para onde quer que tu olhes, tu consegues observar que a crença cultural, que a crença pessoal, desempenha um papel crucial não só a nível individual, mas coletivo. Digamos, por instantes, numa sociedade em que a crença que predomina é aquela que os alimentos que consomes mudam constantemente a tua biologia, então tu vais ver essa mesma realidade expandida exponencialmente. E com crença dizemos tudo aquilo que é inabalável. Uma crença concreta e bem estabelecida, sem questões em relação à mesma. Consegues compreender aquilo que estamos a dizer, ser humano? Nós não estamos a dizer que, na realidade, a comida não tem efeito na tua biologia, mas sim que o papel da tua consciência nessa condição pré-determinada é crucial. pois a tua consciência trata-se de um ímã, trata-se de uma lupa, de todas as energias fracas e fortes que tu conheces e muitas outras. E o facto de não compreenderes a consciência é por isso mesmo, é por a consciência ser uma sopa multidimensional, com vários aspectos e padrões, alguns similares, outros distintos, mas tudo na mesma condição. O ser. O que nós queremos que vocês façam com esta informação, ser humano, é que a integrem na vossa sabedoria. É que comecem a utilizar as vossas crenças, a vossa consciência a vosso favor. E tu tens ferramentas para direcionar o teu sistema de crenças. Acima de tudo, tu deves te manter íntegro com aqueles que são os teus ideais, com aquilo que te permite partir de um ponto de partida confortável e ao mesmo tempo expansivo. Nós queremos que tu saibas, ser humano, que nós existimos em cada um de vocês. Aquilo que chamas de Deus, Alá, qualquer outro nome que tenhas arranjado ao longo dos tempos para te referires à totalidade da existência e para além dela, existe em cada uma das tuas células. E este é o acaso inteligente. Como é que achas que os teus registros akáshicos, apanhando aqui uma fase mais esotérica, se agrupam de forma coerente dentro de ti, ser humano? Dentro do sistema que conheces como eu. Tem de existir alguma forma de fluxo nesse sistema? Um fluxo que permita todas as fases da tua existência experienciarem-se a si mesmas plenamente? E ao mesmo tempo interrelacionarem-se em todos os momentos, mantendo a coerência do sistema onde te encontras e com o qual interages. E por isso tem que haver aqui uma organização extrema e extremamente coordenada para que em todos os momentos tudo esteja no local apropriado. E isto é desempenhado pelo design inteligente dentro de ti. Eu quero que tu saibas algo para além disto. Nestes tempos excitantes em que tu vives, muitas foram as almas que se juntaram a nós deste lado do véu. E isto acontece com uma razão muito específica. para que vocês, que permanecem no planeta, vivos como se conhecem, possam receber mais e mais informações do coletivo, se é assim que o queiram chamar, para que possam cada vez mais e mais integrar a caixa dos vários pontos do planeta. Porque sempre que alguma alma se junta a nós, neste lado do véu, imediatamente espalha por todo o globo e por toda a humanidade, através de um método muito direto, aquilo que foram as suas conclusões em relação à consciência naquele preciso momento. E não te pedimos que compreendas completamente este conceito neste preciso momento, mas sim que o leves contigo. Coloca-o no bolso, digamos assim, e mantém-te consciente destas palavras, porque a tua própria ciência vai começar a falar de algo que se irá relacionar com isto que te acabamos de dizer agora. O facto de que na morte humana existe uma excitação energética que faz com que se sintam ligeiros ou ligeiras mudanças a nível planetário. Isto vai ser notado pela vossa ciência. Voltamos a dizer. Mas existem condições muito específicas em que cada depleção de energia ou com que cada divisão de energia acontece. E isto vai explicar muito do teu comportamento, ser humano, principalmente para os astrólogos. Porque no momento em que um pai, em que um avô, um familiar passa para o nosso lado do véu, automaticamente partes do seu Akash passam a conviver de forma saudável com aquilo que é a tua aprendizagem. Tu estás a caminhar a largos passos. E se tu fores ver aos registros da Terra, então a tua evolução a nível social nestes últimos anos é surpreendente. Permite-me que te faça uma questão, ser humano. Onde é que achas que vais estar daqui a 1 milhão de anos? Onde é que vai estar a tua ciência? Existem conceitos de uma realidade futura que tu nem consegues imaginar. Uma das coisas que tu deves manter em mente é que a tua mente foi concebida para interpretar sinais lógicos e irracionais e permitir-te utilizá-los a teu favor no teu dia-a-dia e para a tua sobrevivência em todos os níveis do teu ser. E isto faz com que a tua racionalidade seja uma especialista em interpretação de dados a partir de memórias, a partir de estímulos com os quais tu te encontras. O mais engraçado, ser humano, é que tu, na tua racionalidade, encontras o passado e o presente bastante entrelaçados. Mas e porquê é que o futuro não faz parte desta equação? Pelo menos não de forma tão palpável e memorável como o passado e o presente. Isso dá-se por uma causa muito própria. Porque no momento em que tu visses o teu futuro, tu irias receá-lo. E isso em momento algum deve acontecer. Tu não deves recear aquilo que concretamente conheces como o teu futuro. Porque isto irá alimentar essa mesma tendência desse futuro em específico. Por isso, por mais certezas que tu tenhas em relação às descobertas que tu fizeste e onde elas te vão levar, mantenha a certeza de que futuros há muitos. Mantenha a certeza de que as tuas crenças te levam a muitos desses futuros. E de que, em última análise, tu és o orquestrador do teu destino. Portugal é um especialista em marcar o destino. Das pessoas que se cruzam com esta consciência. É Portugal que, de alguma forma, estabelece uma ponte entre o passado e o futuro de uma forma humilde, de uma forma imprevisível. E isso é uma coisa boa. Num ponto de vista alargado. Isso é algo que a longo prazo vai afetar a tua comunidade global. Porque tu albergas em ti a consciência de uma nação que representa o berço. Das crenças ocidentais, na verdade. Porque muito antes da Mesopotâmia e de todas as suas civilizações existirem, elas vieram de algum lado. E vieram através do Atlântico até estas costas portuguesas. E por isso existe aqui muita história a desvendar. Existe aqui muita pré-história a desvendar. Talvez não tenham sido os portugueses ou os espanhóis a encontrarem a América. Talvez tenha sido ao contrário. Ou amos em simultâneo. As sementes estão lançadas, seres humanos. E eu quero que tu procures isto mesmo. A tua linhagem. Eu quero que tu procures os teus ancestrais. E por favor, não fiques pelos monumentos monolíticos que encontras nesta região específica. Procura também do outro lado do oceano. Tu tens uma linhagem que nem consegues imaginar neste momento. E a tua história vai ser reescrita várias vezes. Portugal é a entrada para o mundo ocidental. E, no entanto, permaneceu humilde. Como o pai de várias nações. Abraça o mundo em amor. E deixo convosco as sementes do futuro. Porque a luz está em vocês. E que assim seja.